Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Doutor Geraldo, que é o Estado constituído, veio tomar café conosco nessa manhã chuvosa em Foz do Iguaçu. E nada melhor de saber que aquele que representa o Estado, algumas coisas inerentes a essa questão. Doutor Geraldo, agora, dias atrás, tiveram reunido ali no fórum a alta cúpula do Tribunal de Justiça do Paraná para fazer uma homenagem à comarca que completou 100 anos, né, da instalação do judiciário. Qual o significado disso para Foz do Iguaçu? Primeiramente, agradeço o convite de estar aqui hoje. Na verdade, a gente vai comemorar os 100 anos da comarca em 2017. Esse ano a gente comemorou os 100 anos da instalação do Poder Judiciário em Foz do Iguaçu, que foi concomitante à instalação da Prefeitura no dia 10 de junho de 1914. Então, fizemos essa exposição para disponibilizar para a sociedade iguaçuense um amplo e vasto material de documentos antigos, documentos interessantes, como a ata de instalação do Poder Judiciário e do município de Foz do Iguaçu, nessa data, a ata de instalação da comarca, a ata de reinstalação do município de Foz do Iguaçu e da comarca em 1946, quando foi extinto o território do Iguaçu, há documentos antigos, processos antigos, assinaturas de personagens históricos, como José Maria de Brito, que foi pioneiro, chegou aqui em 1889, ele foi escrivão interino dessa minha vara, e vários outros documentos interessantes, posses de prefeito, eleições de prefeito, há lá uma estátua do primeiro prefeito. Então, um mapa da como é que era a comarca em 1920, alguma coisa. Então, realmente é uma exposição de interesse histórico e a gente espera que seja útil, bastante útil para a sociedade. Inclusive, fica o convite para a população para prestigiar essa exposição, porque ela está ali no hall de entrada do fórum aqui de Foz? Sim, está no salão de entrada e funciona das 9 da manhã às 18 horas da tarde, ininterruptamente, né? Acesso livre para qualquer pessoa interessada. Doutor Geraldo, nós estamos vivendo um momento peculiar na República. Peculiar, diria, em termos desses escândalos que tornaram-se rotinas no país. Toda semana são fatos novos e tudo. Agora, o escândalo da hora é o chamado Petrolão. Tivemos o Mensalão, que foi muito bem resolvido pelo Judiciário Brasileiro. É preciso destacar a atuação decisiva do ex-ministro presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, que num momento crucial daquela demanda, ele se impôs e realmente fez com que os apenados, os réus, fossem de fato para a cadeia. Tudo gente poderosa, gente de muito peso, mas estão alguns cumprindo pena em regime fechado, outros no semiaberto, mas enfim, foi um grande momento do judiciário brasileiro, porque então se viu que pessoas poderosas poderiam também ir para a cadeia. Muito bem, esse foi o Mensalão. E agora nós temos a questão do Petrolão, onde um ex-executivo da Petrobras vai às autoridades e faz um trato de denunciação lá, premiada, não é? É o senhor Paulo Roberto Costa. E cada dia surgem fatos novos. Ontem, nas últimas horas mesmo, ontem, descobriu-se que ele disse aos investigadores que recebeu 1,5 milhão de propina e que todos nominou 3 ou 4 governadores, ministros de estados, deputados federais, gente da maior influência, da cúpula da República, que estariam envolvidos. Gostaria de ouvir o senhor, a sua opinião, o que o senhor tem a dizer sobre esse momento que o país vive com respeito a esses casos. Acho que existe uma tendência de a gente sempre achar que o momento que a gente está vivendo é diferente, especial, peculiar. Eu vejo isso com muita normalidade. Pessoas poderosas no Brasil estão sendo condenadas e às vezes vão para a prisão há muitos e muitos anos. A imprensa resolveu dar um enfoque maior na questão do Mensalão. Houve algumas peculiaridades, porque alguns políticos importantes acabaram sendo condenados. A vontade do tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal, não só de uma pessoa, foi no sentido de condenar e absolver. E isso vai acontecer, eventualmente, em qualquer outro escândalo que houver, né? Eu acredito que a gente tem que encarar isso de forma positiva, porque se existe a divulgação, é porque houve uma investigação eficaz. De forma que é um amadurecimento das instituições, inclusive do Poder Judiciário, do Ministério Público, das polícias, ou seja, existe uma investigação, eventualmente um processo judicial que pode resultar em punição ou não, ou seja, o sistema está funcionando corretamente. Toda vez que vem essas notícias aparecem, a gente tem que encarar, lógico que o fato em si é negativo, mas o fato de estar sendo divulgado e existir um processo posterior é um fato positivo, porque às vezes muitas coisas podem estar acontecendo e a gente não sabe ainda, né? Então, quando são divulgados, é um fato positivo. Então, não acredito que esse momento seja diferente de qualquer outro momento, ou vai ser um momento para frente, enfim. Talvez a peculiaridade disso é que a gente esteja no meio de uma eleição presidencial. E isso acaba tendo uma importância, né? Às vezes até para o destino do pleito, né? Talvez essa seja a grande relevância. Então eu encaro isso com naturalidade, eu vejo que o sistema está funcionando e se resultar em processo judicial vai ser julgado como os outros processos foram, o Mensalão, no caso, se houver pessoas com foro prerrogativo de função, pelo STF ou pelos juízes de primeira instância, enfim, o sistema está funcionando e isso mostra que é uma democracia sadia, né? Estamos conversando aqui na CBN com o juiz Geraldo Dutra Andrade Neto, nesta edição do Café com a CBN. Vamos fazer agora uma separação de rede. Você que está nos acompanhando no AM em 1320, segue com o Jornal da CBN, primeira edição em rede nacional. Já você que nos acompanha na internet em cbnfoz.com.br, continuamos com esta edição do Café com a CBN. 8 horas e 26 minutos, continuamos aqui neste quadro Café com a CBN, aqui na rádio que toca notícia. Doutor Geraldo, fazer uma pergunta até com relação ainda a este caso, porque no caso específico do Mensalão, até pela cobertura que foi dada pela imprensa, o judiciário ganhou até uma visibilidade maior com relação à população, porque muitas vezes as pessoas falam, né, das ações do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e o judiciário acaba ficando um pouco, digamos, com menos espaço nos meios de comunicação. Como é que o senhor avaliou toda essa questão aí da exposição do judiciário, as pessoas acompanhando lá as discussões no Supremo, enfim, toda essa exposição que o judiciário teve na mídia durante este julgamento específico? Eu acho que a exposição do judiciário não é de agora, né? O judiciário, com a Constituição de 88, assumiu um papel de protagonista, né? Sempre se fala em juiz, em todas as situações, em poder judiciário, quer dizer, é difícil você abrir um jornal hoje em dia e não ter alguma notícia sobre o poder judiciário, sobre o juiz, sobre uma causa, sobre alguém que está sendo preso, sou condenado, o juiz tal, fulano de tal, isso aí é comum, né? Então, o Mensalão, evidentemente, teve uma divulgação maior, porque se tratava do órgão de cúpula do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, lidando com um caso envolvendo políticos importantes. Então, houve uma divulgação maior. Mas essa questão do Poder Judiciário assumir esse papel de protagonismo é uma coisa normal já, a gente já está acostumado com isso. Embora a gente saiba, né, que o juiz geralmente exerce aquele papel silencioso. O que eu quero dizer é que para o juiz tem certas dificuldades, né, de vir na imprensa, falar sobre um processo específico. Então, geralmente, a cobertura é um pouco mais difícil, às vezes complicada. Você consegue, por exemplo, entrevistar um promotor, um advogado, de uma forma mais fácil do que um juiz. Porque você pode perguntar ao promotor sobre aquela causa, ao passo que você perguntar sobre aquela causa pelo juiz determinado específico, ele provavelmente vai responder aquilo que você já sabe. Olha, não posso conversar sobre o processo em curso. Por quê? Porque tem uma lei que diz que a gente tem que fazer isso, né? Que a gente não pode conversar sobre processo em curso, meu ou de algum colega. Então, é difícil, às vezes, a gente comentar processo, tem essas dificuldades, mas essa participação do Poder Judiciário no cotidiano das pessoas, eu acho que hoje é inegável, né, que existe e tá, eu acho que as pessoas já se acostumaram com isso. Doutor Geraldo, para os nossos enriquecer, a informação àqueles que nos ouvem, o doutor Geraldo é o juiz titular da primeira vara civil da comarca local. Nós temos 4 varas cíveis e temos 2 recém-criadas, chamadas varas fazendárias, que deu uma aliviada na produção, melhorou a produção do judiciário em Foz. E doutor Geraldo também é o vice-presidente da AMAPAR, que é aquela poderosa Associação dos Magistrados Paranaense, que tem na figura do doutor Frederico Mendes, o seu presidente, e o doutor Geraldo é o seu vice. Muito bem, ele representa, de uma certa forma, um grande número de magistrados paranaenses. Portanto, aqui a gente vai fazer muita pergunta. Doutor, recentemente tivemos lá no Tribunal de Justiça do Paraná, TJ, que é formado por grandes nomes da magistratura, juízes, desembargadores fantásticos que fizeram toda uma carreira, começaram nas suas comarcazinhas pequenas, foram subindo e pararam lá na cúpula. E, recentemente, tivemos a divulgação, o Conselho Nacional de Justiça afastou lá o presidente, na época, o senhor doutor Camargo, devido a acusações gravíssimas, dentre elas que ele negociava venda de sentenças. E ele foi afastado até que se apure tudo. No final, se ele for inocente, ele voltará. Se for culpado, será punido. Como a AMAPAR viu este acontecimento, doutor Geraldo? Foi um acontecimento, evidentemente, de grande repercussão, né? O afastamento se deu em decorrência de uma decisão de um órgão do próprio Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça, no âmbito de uma investigação. Então, evidentemente, são... É um fato que é importante para o Judiciário Paranaense e que está sendo apurado por esse órgão do poder, do próprio Poder Judiciário. A Associação dos Magistrados do Paraná, que não poderia deixar de ser, ela defende que a lisura dentro do Poder Judiciário e que as pessoas têm o direito de defesa, ou seja, vai, como disse o Lucas... a pessoa que está sendo acusada vai poder se defender no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e eles vão chegar a uma decisão. Então a gente vê isso com naturalidade. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão que existe justamente para esse tipo de situações e também outras, né? Que são da prerrogativa constitucional deles, do Conselho Nacional de Justiça. Então a AMAPAR espera isso, que existe uma investigação fidedigna, séria e que chegue a um resultado o quanto antes. Falando ainda da Associação dos Magistrados do Paraná, temos até, durante aquele período em que se discutiu a questão do auxílio moradia aos juízes aqui do Paraná, a AMAPAR emitiu uma postura bastante consistente com relação a este assunto? Acho que é uma postura bastante transparente. A magistratura, ela contém uma série de direitos e prerrogativas que fazem parte, né, da própria função do magistrado. E esses direitos e prerrogativas devem ser respeitados, como são respeitados direitos e prerrogativas de outras carreiras. Então, a gente vê com muita naturalidade a questão do auxílio moradia. É uma prerrogativa, um direito que está previsto desde 1978, foi implantado somente agora, né? Não vemos isso como algo absurdo ou imoral, nada disso, é um direito. E faz parte dessas prerrogativas da magistratura que servem também para as pessoas quererem ser juízes, irem para a magistratura, fazerem um concurso. A gente teve casos aqui no Paraná de juízes que pediam exoneração para ir morar em outro estado, no Mato Grosso, em outros estados mais distantes, porque esses estados ofereciam esses pacotes de benefícios. Então, você, quando quer que a magistratura seja a melhor qualificada possível, você tem que dar condições de as pessoas quererem entrar na magistratura e terem condições de realizar o seu papel. Então, eu vejo com naturalidade, faz parte da prerrogativa do juiz ter essa remuneração. E a Associação Magistrados, desde o começo, defendeu que esse benefício fosse realmente pago aos juízes, e agora a gente viu que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que realmente é devido, tanto que estendeu a todos os juízes federais. Doutor Geraldo, uma coisa que costuma inquietar a população, o cidadão, não é? O contribuinte que paga o seu imposto para manter essas máquinas do Estado, tanto ele, legislativo, executivo e o judiciário. Nós sabemos que no judiciário as demandas costumam demorar muito, os processos demoram, a grosso modo, eles são, se arrastam por anos, alguns por décadas. E sabe-se, em tese, por que seria poucos juízes para atender uma demanda muito grande de processos. Eu queria chamar o senhor para essa questão. Recentemente, quando tomou posse no Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski abordou isso que eu vou falar aqui agora, sobre encontrar-se uma forma de fazer com que nem tudo vá para parar na frente de um juiz. Exemplo, o vizinho briga com o vizinho por causa do latido do cachorro, vão tudo para frente do juiz. E por aí vai. E é uma coisa curiosa, porque pela primeira vez eu estou vendo tocarem nesse assunto de encontrar, talvez começasse a pensar em encontrar-se um novo modelo de abordar a justiça. Como é que o senhor vê essa questão, doutor Geraldo? O nosso sistema judicial, ele dá um acesso muito amplo, né? Qualquer pessoa pode levar, inclusive esse caso que o senhor está comentando, para o judiciário. A Constituição, ela veda qualquer restrição, ou proibição, vamos dizer. Não pode mais levar esse tipo de caso para o judiciário. Não, isso não dá para fazer na atual Constituição. O que se verifica é uma grande litigiosidade, né? Então, tem um número muito grande de processos. Não digo poucos juízes, mas você tem 90 milhões de processos para 15 mil juízes. Então, é evidente que muitos processos vão ser julgados rápidos e outros, que são mais complexos, vão demorar para serem julgados. Os juízes trabalham sempre no limite das suas possibilidades. Agora, a sociedade, ela gera essa conflituosidade. Não tem, às vezes, é a fase que a gente está vivendo atualmente no Brasil. Qual a solução para isso? O Poder Judiciário tem tomado todas as medidas possíveis, criação de metas, né, aparelhamento do primeiro grau, para ter mais condições de trabalho para o juiz, para eles aumentarem a sua produtividade. A gente não pode esquecer também que a gente fala muito em números, mas cada processo daquele envolve pessoas, né? Então o juiz tem essa consciência, não é só produzir. Existe essa pressão muito grande da produção, mas a gente está tratando de pessoas, de gente que está precisando da justiça para alguma coisa. Então tem determinadas situações que não dá para julgar em uma semana. As coisas têm que se amadurecer, às vezes demora mesmo. Então, eu posso dizer atualmente que a maioria dos processos são julgados de forma rápida. Tem alguns processos que têm outras dificuldades. Às vezes o juiz tem que nomear um perito médico. Demora, porque numa cidade menor tem dificuldades para achar um médico perito, etc. São várias situações, né, que vão acontecendo. Mas eu acredito que a nossa comarca aqui de Foz do Iguaçu está muito bem servida. Os juízes são de excelente qualidade, todos eles preocupados com a celeridade processual e com a qualidade das suas decisões. Agora, falando da questão até estrutura do fórum aqui de Foz do Iguaçu, existe um projeto para a construção de um futuro centro cívico aqui em Foz, unindo no mesmo lugar os três poderes. O judiciário aqui de Foz do Iguaçu, atualmente, por exemplo, o Fórum Estadual, várias vezes surgiram denúncias com relação a problemas de circulação de ar ali dentro, várias questões relacionadas à estrutura. Como é que o judiciário aqui de Foz do Iguaçu encara essa possibilidade de construção de um novo edifício para abrigá-lo ali nas imediações da região ali, José Maria de Brito, aquela área próximo à BR-277 também, junto aos demais poderes da prefeitura? O juiz de Foz do Iguaçu tem um pleito junto a um tribunal para a construção de um novo fórum de justiça. Esse terreno ainda não foi doado pela União para o Estado do Paraná, destinado ao Tribunal de Justiça, para a construção desse fórum. Então, até que seja realizada a situação, isso inviabiliza a gente de ir ao Tribunal de Justiça para realmente fazer um requerimento para a efetiva construção. Atualmente, pelo menos a última vez que eu vi, faz umas 2 semanas, estava no SPU. Em Brasília ainda, sendo analisado, houve uma nova avaliação, já é a segunda, e essas coisas demoram pelo jeito, são burocráticas, mas a gente tem a esperança de que seja resolvido em breve e a gente tenha disponibilidade ao menos do terreno, que vai ser realmente em frente ao centro cívico, para poder solicitar ao tribunal, então, a construção desse projeto. O atual fórum, ele está servindo bem, a questão do ar-condicionado foi resolvida satisfatoriamente. O problema é que ele não tem mais capacidade de expansão. Hoje nós estamos com 17 varas, 23 juízes. Se a gente quiser colocar novas varas, como as varas da fazenda, que foram instaladas em 2012, vai criar uma dificuldade grande. Então, existe realmente essa intenção e a gente espera que isso possa prosseguir. Doutor, vamos falar aqui da Escola da Magistratura. Gostaria de ouvir nas suas próprias palavras o que é isso, a Escola da Magistratura, qual é a pretensão que ela tem e o que ela faz. Por favor. A Escola da Magistratura está aqui em Foz, a gente tem um núcleo da Escola da Magistratura aqui em Foz já há 10 anos. Atualmente o diretor é o doutor Wendel Fernando Brunieri, é o atual juiz da 2ª Vara da Fazenda. Ela tem o papel, então, de oferecer um curso que vai dar algumas ferramentas para aquele candidato à carreira de juiz, manter contato com juízes, aprender a fazer decisões, sentenças, né, despachos em processos, né? E também fazer uma revisão geral para habilitar as pessoas. Uma pós-graduação também, conta como tempo para aqueles que estão cursando, como tempo de atividade jurídica para a finalidade do concurso no Tribunal de Justiça. É um curso bastante valorizado aqui no Paraná. Estamos conversando aqui na CBN com o juiz Geraldo Dutra Andrade Neto, ele que é da primeira vara cível aqui de Foz do Iguaçu, também vice-presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Paraná. Vou passar novamente aqui a palavra ao Lucas, estamos já nos instantes finais desta entrevista. Lucas, considerações, perguntas? Bom, agora agradecer ao convite que foi aceito pelo doutor Geraldo Dutra, vim tomar café conosco. Esclarecer algumas dúvidas, quero também aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo. Eu acompanhei a trajetória do juiz na comarca, ele está completando 10 anos que aqui esteve, chegou na primeira cível, e realmente eu vivo lá no fórum, costumo acompanhar. Nós tínhamos ali na vara que hoje ele responde, uma enormidade muito grande de processo, e o doutor é um grande promove a justiça de uma forma muito eficaz. É célere no seu trabalho e hoje a primeira vara civil é conhecida como uma das varas mais ágil ali quando se trata de administrar a justiça. Quero parabenizá-lo por isso, doutor, e agradecer por ter vindo e continue sua trajetória. Espero vê-lo em breve lá no TJ em Curitiba. Eu agradeço o Guilherme, o Lucas pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação poder falar e com a comunidade e esperamos que possamos voltar em breve. E esta entrevista com o Dr. Geraldo Dutra de Andrade Neto estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br. Café com a CBN volta na próxima semana. A panificadora Adorella aceita encomendas para festas, casamentos em geral. Todos os dias de segunda a sábado, a Adorella serve um delicioso almoço. Aos domingos tem o mais saboroso churrasco da cidade, com frango, maionese, salpicão, arroz e muito mais. Panificadora Adorella, Rua Bogotá 26, esquina com Araguaia, em frente à garagem da Princesa dos Campos. Telefone 3573-5217. Panificadora Adorella, mais sabor ao seu dia a dia. CBN.